rebocante na minha blunt. Burrito aqui na minha cama. Fader, fader, ela chama. Fader, fader, fader, fader, chama. Noite boa, Mac Life. Double cup, lean Sprite. Já tava calmo pra ficar mais light. E ela tá ligando a hidromassagem. Yeah, muita mini, pouca roupa. Isso é normal pra nós. Se a bebida já tá puca, manda alguém comprar pra nós. Bota pra gelar pra nós. É só buscar que é nós. Porque a festa nunca acaba. No que depender de nós, o beat sobe, vizinho sofre, nós manda se fuder. Mas mira, sobe, bagulho top, hoje nós tá de lazer. Telefone toca, eu tô muito louco, hoje eu nem vou atender. Tem alguém reclamando, falando meu nome. Só não espana pros cara que tem. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Drink blunt, bubble cush, lean Sprite, double cup. Que sensa, que sensa, que sensa, que sensa, que sensa, que sensa, que sensa, que sensa, que sensação maravilhosa. Eu viajo acordado no jeito que tu rebola. Preta deslumbrante, eu quero te levar pras foda. O clima tá propício, então vamos embora agora. Tem Sprite, traz mais gelo. Tapa na cara, puxão de cabelo. Beijo na boca, beijo no grelo. Beijo no bico do peito, peito. E ela quer mais, parece que vive no limbo. Por que que essa mina é assim? Ela é mais. Drink blunt, purple, cushy, lean, Sprite, double cup. E ela quer mais.